nas horas de incerteza, não fujo da peleja, eu corro pra Jesus para alegrar minha tristeza. Nos momentos difíceis que a vida proporciona, eu corro pra Jesus, ele jamais me decepciona. Não ando mais sozinho, eu tenho meu Senhor, que não me desampara na bonança e na dor. Eu vivo nos seus planos e sigo os passos seus, já conto com a vitória dos problemas meus. Se Deus não resolver e findar os meus dias, não perco a esperança e nem mesmo a alegria. Eu sigo confiante que Deus vai resolver. Confio inteiramente no amor, no seu poder. Mas se não for seu plano, por fim eu pranto meu. Eu fico agradecido à atitude do meu Deus. A Ele dei a vida, confio nele sim. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Viver é Cristo, hoje sou dirigido, um homem submisso. Nas minhas aflições escrevo estas canções, alegro a minha alma e a muitos corações. Não ando mais sozinho, eu tenho meu Senhor, que não me desampara na bonança e na dor. Eu vivo nos seus planos e sigo os passos seus, já conto com a vitória dos problemas meus. Se Deus não resolver e findar os meus dias, não perco a esperança e nem mesmo a alegria. Eu sigo confiante que Deus vai resolver. Confio inteiramente no amor, no seu poder. Mas se não for seu plano, por fim ao pranto meu, eu fico agradecido à atitude do meu Deus. A Ele dei a vida, confio nele sim. Só Ele sabe o que é melhor pra mim.